próxima 28, próxima 3, próxima área 1, 2, 5, próxima 1. Santiago da Rocha, automático de chamado para pouso. Do controle apenas para fazer essa informação do voo alerta, tem um bom pouco. Controle Salvador. 23, estamos a 3 dígitos, frequência 12690, retornando 12698. É 312, eu estou na identificação. Eu sou verificada por MED e ele está no posto 080. para 2.010, a gente vai começar no 014, autorizado no final e agora essa foi o nosso previsório. Rogério com 2, Rogério com 8. Obrigado, Rogério. Atenção para Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10. Boa Bomed, interceptor da via chegada Bomed 1, autorizado no voo 050. Control Salvador. Autorizado Litoral Sul, reporta passando para o da Barra. Passando pelo Rio Oeste, que consegue manter os locais no litoral. Você para 2.000 pés, distância metrô 0114, autorizado sinal elétrico 2, repasse estabilizado. O 2.638, formação de tráfego, posição de 1 hora, 1 ou 2 milhas, como é isso, mantendo 1.000 pés, bravo no governo do trabalho. Fecha, poxa, é aliado e pronto. Ah, correta, Eduardo. SMS, reporte livre número 10. Conversando em dia bravo, reporta para a gente. Não pode chamar isso aqui.